Enquanto Moisés subia ao monte, o povo se desviou do caminho. Fizeram um bezerro de ouro, esqueceram o Deus verdadeiro. A idolatria feriu tua santidade, tua justiça se levantou. Mesmo quando falhamos, tua misericórdia nos chama de volta. Deus que confronta o pecado, intercedeu com lágrimas, lembrando tua aliança eterna. Tu escolheste perdoar o povo, pois teu amor é maior que a queda. Tu és o Deus da compaixão, o Deus que restaura corações, Deus que confronta o pecado, tua verdade nos liberta, vivemos pela tua graça, Senhor da Senhor.